chama. Neném que não chora, não mama. Neném que não chora, não mama. Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama. Neném que não chora, não mama. Liguei, chorei, me humilhei, dizendo que já tô cansada de ser sua ex. Sofri, me arrependi. O que custa você acreditar em mim?